A vida é pobre, não é ilusão. Hoje os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão. Eu sei, a vida é pobre, não é ilusão. Hoje os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão. Eu sei. Eu sei que minha vida foi complicada. Entre guerras e valores e sangue na enxurrada. Lembro do homem na estrada, bagulho virava. Quadrada na cintura, o chicote estralava. Dominava a quadra, bagulho ficou foi osso. Os cana enquadrou, foi para lá no chumbo grosso. Pra mãe muito desgosto, não queria o filho assim. Não bateu nele em casa, hoje apanha igual menininho. Infelizmente é assim, ninguém tem dó de você. As tradições do inferno programadas pra morrer. Mas aí fazer o quê? Só quero surpreender. Não pago de popstar, estrelinha do SBT. Não quero me corromper, minha alma não vou vender. Vou correndo pelo certo, um dia eu vou surpreender. Vou mostrar para você que minha vida mudou. Com um instrumental, no rap tem o amor. A vida é foda e não é ilusão. Olha os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão. Eu sei. A vida é foda e não é ilusão. Olha os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão. Malhado e oitão, dog e munição. Mas tô aqui no meio, já não vejo outra saída não. Não tem opção de profissão, diploma de ladrão. Do colégio pro presídio, fez a pós-graduação. Bota os plano em ação, bota a vida em risco novamente. Pra ter comida no fogão, sai na fusão e toca os pente. Fique sabendo, pode não voltar, ainda te invade. Na hora H, na porta do cofre, não pode lembrar. Aponta na cara e põe pra deitar. Não quis te ver chorar, quer as notas, isso que importa. Quero me adiantar, não sei se a morte vai bater na minha porta. Ilusão desse mundo, caça vagabundo. Submundo, contamina. Dedo no gatilho, eu sei. Subiu adrenalina. A vida é foda e não é ilusão. Olha os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão. Eu sei. A vida é foda e não é ilusão. Olha os caras invadindo com a quadrada na mão. E desse mundo vários foram em vão.